8-4208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 4208, passando 1.400 pés no perfil da PUCA. Tenente 4208, contato, radar estabelecido, decolagem, sobe 370. Para o 370, o Azul 4208. Temos 4208, aguarde. Escuta. Trídulo 2. Chegou 3. Vai prosseguir a Juliette para o portão 03. Gente, vai para o 03, vai 312. Bono 435, cópia. Uno 435, cópia. Ilhéus 240, Golf 677, pista 90, curva direita, saída da Eulito. Leda Ilhéus, com curva direita, 5022, 198 controle. 5022, responde. Novo, CNR 6285, secundário 3365, bom voo. 6685, 3365, obrigado, bom trabalho. Autorizado, chama o táxi. Salve Salvador, bom dia, Azul 4299. 4299, Campinas, pronto, cópia. Prossiga. Campinas 360, conforme rota do plano, peso Lono 6, pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.8, transponda 5026 ou 4299. 4299, Campinas 360, via polícia no 6, decoda 10, curva direita da El, Leda Bridge, 198.5026, 4299. Portão 8, chame pronto, 4299. Entende, 4299. Bem, 663, Guarulhos 300, Superwhisk 50, pistola 0, curva direita, saída da El, Leda Bidev, controle 119.8, transponda 5025. Correto, chame pronto. Proa de Aracaju para o Azul 4208, muito obrigado. Na 6311, a senhora identificação desce ao nível 040040, chegada bom. Identificado, identifica ao 040, canete 639. Estabilizou na LS, o F5826. O F5826 completa com a torre 1895. Completa com a torre 1895, FGS5826. 2223, em frente, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 096, boa viagem. Índia Alfa, espera 1895, 2223. Salvador, bom dia, FGS5826. Webjet 5826, bom dia, final da 190, tráfego já avistado, check 3. Baixo, por favor. Gente, 5826, tem livre pouso, pistão no 0, o vento 120 graus com 8 nós. Livre pouso na 190, Webjet 5826. Após a passagem do tráfego na curta final, a linha mantém cabeceira no 06211. Azul 4208, Centro Recife, 12685, secundário 13365, bom voo. 2685, secundária 13365, Azul 4208, obrigado, bom trabalho. Sete Alfa Vitor Juliette, repórter rotatória. Vitor para a rotatória, Vitor Juliette. Paulo Gono 923, 20 para o presidente. 923, portão 612, autorizado, senhor. 923, semana para tarde. Qual são? Webjet 5826, solou 51 na direita, 121, décima 9. Direita 2196, 6211, livre decolagem da 10, vento 120 graus com 8 nós. Parendo 2223, tente a linha e mantém cabeceirão no zero. Controle da pista 97 com curva à esquerda na Pucaracaju. Controle 119 decimal 8, transponda 5562. 62198, chame pronto. Paulo Pantel, EBG 5826, está na alfa. 526, portão 9, chama pronto. Portão 9, o EBG 5826. Oceano 6211, decola 53, controle agora em 198, tem um bom voo. Ao 53, 198, obrigado. Meia dois, um, uno, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 360. 360, seguindo o perfil da Euleda. Perfil da Euleda, possibilidade de coordenar direto Delta? Autorizado, Leda, da presente. Opa, Leda, melhor ainda, obrigado. Alfa Vitor Juliette completa com a torre 119, correção 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, Alfa Vitor Juliette. 5096, Ju, 5923. Torre Salvador, bom dia, estação Alfa Vitor Juliette, 1 minuto para rotatório, usuário completo. Alfa Vitor Juliette, o ajuste no 0 no meia da presente, autorizado final da 17, reporte final de 2 milhas, cabeceira 17, Alfa Vitor Juliette. Autorizado a presente final da 17, vai passar 2 milhas, Alfa Vitor Juliette. Passarelo 2223, livre decolagem da 10, vento 120 graus com 8 nós. Decolagem da 10, 2223. Vai, conseguir seguir Juliette pro norte, né? Parelho 2223, decola 56, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho, 2223. Oi, Salvador, bom dia, 1923, agora não pode esperar 120. Mike, recuo aí. 223. Passarelho 2223, aciona identificação, contato, radar, decolagem, sobe ao 260. 260-2223, uma perfil da Golia. 17, livre pouso, pista 17, o vento 120 graus com 9 nós. Livre pouso, vento de 120 graus com 9 nós, alfa Victor Zulu. Gol no 923, livre decolagem da 10, vento 120 graus com 9 nós. Decolagem 10, gol no nosso. Eco Alfa Oscar, livre acionar no Pad 5, chama táxi. Prossiga. Aguarda, o 3663. Então, no Salvador, azul 4299 para pista de acionamento na, no box 8. 4299.8 para ali. Entre os acionamento do portão 8, azul 4299. Sui, está pronto para o táxi? A bordo, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, reporta para ingresso o Golf Mike X-Ray. Uno 923, decola 59, controle 119.8, bom voo. 98, bom dia. Voo 923. Voo Salvador, bom dia, o T3859. Contato radar, sua para 360 chega da El. É, assim que possível da El, por favor. Após 2 mil pés autorizados. Ok, 2 mil da El, obrigado. Tem a posição, tráfego final da 17 agora. Estabilizado em ADS, acionar 63 do nono. Na 63 do nono, complete final, torre 118.95. 118.95, acionar 63 do nono, uma boa. 4:28, tocando o convite para o táxi. 6225 direita, ponte 0.1895, ajuste no 096, vou ver. 096 direita, tá torre 1895, obrigado por vocês. Oi Salvador, bom dia, Oxané 6311, uma milha do externo. Né, 6311, tráfego já avistado, confirmando, baixou e travou? Confirmo. Tem livre pouso na pista 10, vento 120 graus com 9 nós. Boa, Chané 6311. Livre pouso, Chané 6311. O Chané 6211, chame Recife 251, alternado no 3325, bom voo. 251, 13325, obrigado. 299, em frente, Mundial, ponto de espera 1895, ajuste no 096, boa vendo. Entre frente, Mundial, ponto de espera da 10, 1895, 299, bom dia. Alfa, ponte de espera 1895, ajuste no 096. Boa viagem. 2221, muito bom dia para a Vitória da Conquista, está autorizado nível 200, decola 10, curva direita, saída Gole, Eval e após direto Conquista. O controle opera em 19.8 e aciona 5050 no transponder Cotejo. Correto, quando pronto, chame posicionamento e informe posição. Estamos na remota 12, quando pronto, Pomarol. Né? 1859, Curitiba, autorizado 380, copia. Espera do 104299, bom dia. Ocean M3 111, solo 04, direita 121, decimal 9. Direita 129, Ocean M3 111. Ele da El Leda e após Leda Sagaz. O controle opera em 119, decimal 8 e aciona 5044 no transponder Cotejo. Autorizado Curitiba 380, previsto 58. Decoda 10 com a direita, na Dael, Leda, depois direto Sagaz. Controle 198, transponder 5044 para o 3859. Correto, 3859. Quando pronto, some posicionamento no 07. Tem 3859. São 3604, muito bom dia. Brasília, Guarda e Copa 380. Radar, para 250, saída PUC. 250, saída PUC. Contact, reportante da Juliette, o canal é 6309. São 3304, para Brasília está autorizado, nível 380, via Alfa Zulu 17, decola da 10, a curva à direita, saída Gole, transição Ofito. O controle opera em 199, decimal 8, e aciona 5045 no transponder Cotejo. Correto, quando pronto, chama em posicionamento, informa em posição. Iremos correr um minuto só. Confirme que chamou o solo, confirme, 3663102 está pronto. Ok, sim, Titã 3663, tem... Aguarde um minuto só para o possível questionamento. Temos um... Após a UTNR, que irá ingressar no 01, e após coordenar com a equipe de solo, tem livre, me chamem para o táxi. UTNR 6311, agilizando, vai prosseguir via Juliette para o 01. Agilizando, via Juliette para o 01, UTNR 6311. Delta, vento 130, Bravo 99, passe no solo controlado da cabeceira no 7. Eco Alfa Oscar no Pat 5, front do táxi. Táxi, chame na papá para ingresso. Gente, no solo do pátio 4, reporte altímetro 1016, vento 130 graus, 99. A zona taxa Índia está na escuta do 639, da Xané. O Xané 6319? Já estamos coordenando com o mesmo para taxiar um pouco mais à frente. O Oceané, aguarde um minuto só. Opa, obrigado. Oceané 6225, restrito nível 050 inicialmente, aguardando liberação do controle. Tem nível de decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus, na verdade. Mike Axley, autorizado pelo Centro Recife, direto para Aracaju, está presente? Está presente, direto para Aracaju, cara. Autorizado nível 360. Azul 4299, poderia chegar um pouco mais à frente? American 980, Skunk Ident clear, both arrival distance 4000 feet, current 1014. Olha, Oceané 6225 decolado, restrito 050. Oceané 6225, contato radar, suba inicialmente para o 080, Sena Momo. Momo 080, Oceané 6225. Autorizado, TAM 3259, chame táxi. No 435, livre decolagem, vento no 20 graus, 2 nós. A Lima tem capacete no zero. A Lima tem no zero, acho que pode ser. Suba para 320. 320, Oceané 6225, mantendo a mão.